trama do tempo, a carne vive a ferida. Eu não sei se a vida é justa, mas tá aí pra ser vivida. Ninguém sabe a verdade, mas nunca será tarde. Enquanto um problema for uma oportunidade. Vento sudoeste que acinzenta a paisagem, traz a frente fria e a chuva da passagem. Sei bem porque vieste, a muito eu já sabia. Nem tudo é céu azul e há também melancolia. Cada um é o que sobrou de ontem, o que juntou de tudo. Diretor, protagonista, roteirista do seu mundo é vítima ou culpado. Castigo ou recompensa, esteja em nós o nosso reino. Perdoai-nos tanta ofensa. Como se você já tivesse perdido tudo. E mesmo se no fundo nunca houvesse tido nada. Despido do escudo e de uma tonelada. Um sofrimento agudo, ferida cicatrizada. Tudo sempre certo, quase nada resolvido. Com rima ou sem rima para encontrar os seus motivos. Lutar por uma causa, amar, criar um filho. Compreender o ego ou buscar o próprio brilho. Cada um é o que sobrou de ontem, o que juntou de tudo. Diretor, protagonista, roteirista do seu mundo. Vítima ou culpado, castigo ou recompensa. Esteja em nós o nosso reino, perdoa-nos tanta ofensa. Todos, é um milagre, um teste, um sonho, uma cruz. Diz pra mim qual é o rosto de Deus. Talvez seja o seu, talvez seja o meu. Tô na dor, tudo todos. É um milagre, um teste, um sonho, uma cruz. Diz pra mim qual é o rosto de Deus. Talvez seja o seu, talvez seja o meu. Viver com a urgência de que houvesse uma só vida. E a paciência leve de que a vida é infinita. Ninguém sabe a verdade, mas nunca será tarde. Enquanto um problema for uma oportunidade. Eu quero poesia que preencha o meu peito. Pra me provocar, para entender o meu defeito. Uma poesia pra fortalecer a meta. Aquilo que te faça acelerar a bicicleta. E cada um é o que sobrou de ontem, o que juntou de tudo. Diretor, protagonista, roteirista do seu mundo. É vítima ou culpado, castigo ou recompensa. Esteja em nós o nosso reino, perdoa-nos tanta ofensa. Todos, é um milagre, um teste, um sonho, uma cruz. Diz pra mim qual é o rosto de Deus. Talvez seja o seu, talvez seja o meu. Por nada, tudo luz. É um milagre, um teste, um sonho, uma cruz. Diz pra mim qual é o rosto de Deus. Talvez seja o seu, talvez seja o meu.